se assusta, que bom te ver. Eu também, tô adorando, Evandro. Pois é, eu trouxe um amiguinho meu aqui que eu queria te apresentar. E cadê ele? Ué, tava aqui agora mesmo. Ih, mentira. Juro. Ué, cadê ele? Mentiroso. Estavam sempre chamando sua atenção, cobrando dele atitudes padrão. Não queria ser um filho robô, nem o predileto do avô. Mas aí o caldo entornou, sem pensar duas vezes, se mandou. Deixar recado. Pena, que pena, garoto problema. Pena, que pena, garoto problema. Ah, Xuxa, me ajuda a procurar meu amiguinho. Eu acho que ele tá precisando de muito carinho. Ele também é. Tô achando que esse garoto é você, Evandro. Não sei, pode ser. Será? É assim. Ah, sei lá. Beijinho, beijinho. Nas melhores famílias. Cuidado.